buscas em tu mundo apenas um lugar que te haja sentir sem solução. Se arrepentir-te sem mirar atrás, que te sirva. Yeah.